aí, que vida traiçoeira, que porra é essa? Quero sumir, fugir daqui, desaparecer e ninguém mais me vê. Esquecer que nem todos aqui podem vencer. Hoje eu sei que o mundo gira em torno do dinheiro, num jogo sujo onde não te permite parceiros. E tu não pode contar com ninguém, bem. E quando eu digo ninguém, é ninguém. Aí, cadê parceiros, família, já não sei mais nada. Um cego no tiroteio, que tremenda parada. Se agarrando ao pedaço do barco que afundou, nadando contra a corrente, pegando o que sobrou. Dedo no gatilho, de ódio tô carregado, mas só pra fuzilar os pensamentos errados. Parar com essas daí, não se aproxima de mim. Não te conheço, fulano, mas te apresento o fim. É um vendendo, outro por migalha, muitos pagando por um sistema cheio de falha. Seres humanos privados da liberdade, por que ousar sonhar que o crime traz felicidade também? Pra quem não tem porra nenhuma na vida, vive sob pressão, tá pronto mais um homicídio. É por comida, por roupa, coisa sem muito valor. Eu nem queria a BMW do doutor, só um sorriso de criança num jogo de bola. A paz que uma criança tem lá na escola, naquele tempo que a dificuldade não pesava. Não tinha julgamento não, a gente sonhava. Naquela época da bira, na roda com as mina, nem pensava em carro, dinheiro, se divertia. Gargalhada rolava a madrugada inteira, passava a noite curtindo e falando besteira. Mas hoje é diferente, um clima pesado, maluco sem trampo, outro ali trepado, sem coragem de voltar pra casa, se envolvendo com o adianto que só atrasa. Quero uma vida melhor, um futuro decente, não essa merda de revólver e droga na mente. Uma melhor condição, fugir da depressão, quem sabe me liberar desse campo de concentração. Guerra na mente que atinge o bom de coração, me faz refém desse campo de concentração. Corrói meu interior, me dá a conclusão. Ou você pisa ou é pisado, tá ligado, irmão? Guerra na mente que atinge o bom de coração, me faz refém desse campo de concentração. Corrói meu interior, me dá a conclusão. Ou você pisa ou é pisado, tá ligado, irmão? A consciência te corrói, não tem nada dói. Polícia ou ladrão, aonde tá o herói? E quem me protege da vida e sua surpresa? Será que o melhor ataque é mesmo a defesa? Será que eu posso ganhar sem alguém perder? Não vim pra me lamentar, mas quem nasce pra vencer? Será que é destino ou oportunidade? Ou tão querendo sufocar minha capacidade? Eu sei que errei, sei, e hoje sinto peso. E daqui pra frente, doido, eu vou pagar o preço. Já faz 5 anos que meu pai morreu. De lá pra cá, quanta coisa aconteceu. Só agora eu entendo que ele dizia: meu filho, tem que fazer, tu vai entender um dia. A gente nunca se deu bem, porra, que vacilo. Eu não consigo entender como aconteceu aquilo, mas o mundo não para por causa de você. Se não tá preparado, dá o lugar pra tu correr. E quem vai ligar pra mais um Zé? Ninguém que é honesto e ainda acredita no bem. É duro ouvir, mas é bem isso aí. Se tu cair, outra ainda vem. E pisa em dia e cuzão, não tem vez pra chorão. Sai fora ou mata ou morre, ou fica ou vai embora. Vivendo uma vida bandida, sem tá no crime. Não tem lugar pra ti aqui, fica aí vendo a vitrine. É sempre a mesma história, cheia de tristeza. Eu já tô cheio de droga e pobreza. Se a mãe não chora pelo filho que tá na cadeia, corre atrás daquele outro que mete na veia. Enterra o filho que se enterrou na pedra. Vende o filho que não vale nada nessa terra. Quando não é uma coisa, é outra. Onde o sofrimento tá sempre presente, te transformando em guerreiro ou em derrotado. O que eu vou ser, o cão armado ou um paciente? Digo, maluco, sai do crime, maluco, larga a lata. Não alimenta não aquilo que te mata. Honestidade, eu sei, nem sempre rende. E o campo de concentração vai da vida honesta até a função. Guerra na mente que atinge o bom de coração, me faz refém desse campo de concentração. Corrói meu interior, me dá a conclusão. Ou você pisa ou é pisado, tá ligado, irmão? Guerra na mente que atinge o bom de coração, me faz refém desse campo de concentração. Corrói meu interior, me dá a conclusão. Ou você pisa ou é pisado, tá ligado, irmão? É, sofrimento parece que nunca vai ter fim. Mas aí, eu tenho que viver em função disso, em função do ódio, em função do rancor? Igual muitos que perderam pai e mãe, perderam a estrutura familiar e hoje estão aí fazendo o que é necessário, armado pra guerra e sem fé. Não quero a guerra como ideologia. Eu quero acordar e agradecer o dia. Não tem motivos pra achar que nada vale a pena. dia após o outro, mesmo sofrimento, a mesma cena. Moleque saindo de casa pra não mais voltar. É só tu e com ninguém pode contar. Tem gente querendo tua paz, te tirar do sério. O mapa de filha da puta e só atrasa, véi. Eu tô ligeiro, esperto, indeciso e cabreiro. Dividido entre a revolta e o desespero. Entre acreditar ou apenas fazer. Mais um robô do sistema plugado na TV. Tô fora dessas aí, tenho que usar. Sem ser usado é jogo, tem que jogar. Quem vai pra guerra não tem jeito, tem que se armar. É a lei da sobrevivência, de obrigado a lutar. Mais um caiu, querendo uma roupa velha pra se aquecer do frio. Bode expiatório da sociedade, vai pra capa do jornal, vira manchete na cidade. Aí, acostumado a sempre viver de sobra, que não tem nada, mas alguém vem e cobra. E vai pagar sozinho por um erro coletivo. Um sistema que elitiza, não dá incentivo. Te bota contra a parede sem condição psicológica de enfrentar a repressão. Aí é bucha, é. O que vai colher? Mais sangue, mais morte, mais ibope pra TV. A face da mentira é bonita e seduz. Te deixa cego, te afasta da luz. Tô na estrada da vida, quero um atalho pra paz. Só quero o que é meu, sem passar ninguém pra trás. Infelizmente lutamos entre a gente, buscando uma vitória onde ninguém vence. Querendo que se destrói é ilusório. Depois da morte não vai ver nem o próprio velório. Essa mentira e falsidade me deixa zoado. Eu tô cercado disso aí por todos os lados. Na minha mente o conflito frequente, a conclusão existe dentro dela, um campo de concentração. Guerra na mente que atinge o bom de coração, me faz refém desse campo de concentração. Corrói meu interior, me dá a conclusão. Ou você pisa ou é pisado, tá ligado, irmão? Guerra na mente que atinge o bom de coração, me faz refém desse campo de concentração. Corrói meu interior, me dá a conclusão. Ou você pisa ou é pisado, tá ligado, irmão? Guerra na mente que atinge o bom de coração, me faz refém desse campo de concentração. Corrói meu interior, me dá a conclusão.